Assim, ó! Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. Tá bonito, povo de Deus! No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Quero ver vocês, foi! Pediu por quê? E por maná. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte. Vem! Sobre si os meus pecados, ele deixou sua glória no céu. Ensinou a verdade, o amor, provou do beijo da morte, se entregou em meu lugar. Mesmo sofrendo, ele não reclamou, olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. Fala, minha querida gente de Manaus, e aí, galera? E aí, povo de Deus?